5-0 no 322. Bônus 780, desce ao 0620. 0620, bônus 780. Objeto 6721, prossiga direto para ti. Direto para ti, web 6721. 4, frequência do controle 119.8. Tente, bom, 924, está autorizado. Aracaju, é, Maceió 350, via Peruí 58, com Orago, depois direto, falada 10, curva esquerda, Boca Caju, subida 5424, transponder 198, controle. Correto, 924, chame pronto, pushback. Estará pronto, 924. 1-1-4-1. Bem, 1-1-4-1, além dos fixamentos, temos aeronave na posição de 11 horas, 10 milhas, aeronave mantendo 2.500. É um Papa Alfa 3-1, transporte em pé. 1-1-9-8. Meta 361, time pronto, pushback, portão 01, com 1012 no ajuste no 012. Amaral, Cantrei, 661, presta frequência? Presta frequência. Ok, obrigado. Então, 305 para o táxi, também 169, 4 horas e 10, Italião. Gente, aguarde alguns segundos, temos a aeronave iniciando corrida na pista, rapaz, será autorizado, mais alguns segundos. Afirma, 169 OPAB, 4 horas e 10, alterna Galeão. Bate principal após Juliette Alfa, onde espera da pista 10, vai chamar a torre 118.6. Ajusta no 012, bom voo e boa tarde. Ajustado no 012, bate Juliette Alfa, contra ponto espera 118.6, 3.835. 5400, trip, desça para 2.000 pés. Para 2.000, reduzindo trip. Vento uma centena com 139, altímetro no 012, é parte fora do solo. Alveda. Para o poste, a 9 decimal 8, bom voo. Denave com 8, grato. Índia azul. 02109210. Trip 5400, para interceptar o localizador, vai curvar à direita, proa 050. Direita 050, para o seu Charlie Alfa Tango, prossiga. Cordial 07, decolado aos 4.6, chame controle 119.8, bom voo. Forte fora da barra, Charlie Alfa Tango. Zulu complete, aproximação, torre 18.6. Lembra que é no Zulu. Eco Zulu Alfa, prossiga ao 085 e quando possível seu estimado para o pouso. Eco Zulu Alfa, prossiga para o 085 quando possível estimado para o pouso. Oxané 6141, 2.000 pés. Esquerda 180, aguardando o último vetor. Descida 2.000, esquerda 180, aguardando o último vetor, 6141. Bono 328, vetor para o sequenciamento, esquerda para o 010. Esquerda 010, gol 1328. Gol 328, em caso de falha mais 10 milhas, 10, pro Odidona. Pro gol 328, caso de falha 10 milhas, voa pro Odidona, gol 1328. Controle aquele cordial, boa tarde, Papa Tango Juliette de Zulu. Zulu, 1.000 pés, reporte para da barra, Juliette de Zulu. Autoriza o 2500, senhor. Negativo, Juliette de Zulu, vai manter 1.000 pés, até o destino. É, mas está atingindo e mantendo 1.000 pés, Juliette de Zulu. Webjet 6721, no Recife, 12545, alterna 12685. 2545, alterna 2685, web 6721. Bono 328, desça para 3.000 pés, bono 328. Está no localizador 5400. 5400, complete, aproximação, torre 18, meia dúzia, bom pouso. 18.6, obrigado. Salvador, 2 de novembro, em cima do 700. 700 copiado, Eco Ômega. Guardião 07, 510, reporte final pouso. 6141, redução 1180 mais. 6141, reduzindo 189, 6141. Controle da tarde, Oceano 2581. Oceano 2581, redução 2109, desce ao 080. 2109 para o 080-2581. Oxnay 1141, curve à esquerda para o 140. Esquerda para o 140, nessa pro intercepto localizador? Sim, ativo, 6141, resposta brisada. E vai interceptar, reporta estabilizada, 6141. Sim, aqui no Zulu, vento, uma centena com o 39, altímetro no 0, no 2, aguarde pista livre. Lima aqui no Zulu. 780. É 3 mil pés, Gono 780. Gono 328, direita pro 070, 70 para interceptar o localizador. Direita 070, 70, Gono 328. Gono 328, 2 mil pés, 10, 12, ajuste. Descendo para 2 mil com 1012, Gono 328. 107 ali, frequência até o regresso. 061, obrigado, bom trabalho, senhor. 320, desce ao 90, chegada a Mare. 90, chegada a Mare, 6320. Charlie Alfa Tango, atente para o tráfego no rumo oposto, aeronave 1 mil pés, também no corredor axé. O tipo da aeronave é um Charlie 402. No 39, altímetro no 012. Marcelo travado, Lima aqui no Zulu. 3805, decolado ao 50, chame controle 1 na décima 8, bom voo. 198, ótimo dia. Batendo os mil. Copiado, reporte para a barra, Juliette em Zulu. Passando aí, Zulu. Controle, está 3805, decolado. Oxalé 6141, complete aproximação, torre 186. Completando, chamando a torre 186, graças. Gono 780, desça para 2 mil pés, sob vetor, irá manter a presente proa, aguardando o último vetor para o lock. Ativo, vai manter a proa, aguardando o último vetor, Gono 780. Passou externo, 5400. 15400, vento 090 graus, Gono 29, altímetro no 0, no 2, aguarde autorização para pouso. Aguardando autorização. 289, Recife, 1251. 251 com Recife, azul com a 089, obrigado. 3805. 3805, 340, vigilância da El. 340, autoriza da El presente? Autorizado, 3805. Da El presente, 340, 3805. Sol, direto do Globo. Juliette Nizu, de frequência, conação, tráfego local até o regresso. 02581, prossiga para o 050, 50. 050, 50. Cruzo 110 para o 090, Oxalé 620. Oxalé 620, redução 2109, desça para o nível 060. 2109, 060, 6320. Salvador Azul 489, retornando, negativo contato com o Recife. Alterne 1-3325, azul 4089, caso negativo, retorna para Salvador. Ok, 3325, muito obrigado. Gono 780 para interceptar o localizador, curve à direita, para o 070, 2 mil pés, aposta fixada. Direita 070, reportando estabilizado, Gono 780. Passando externo, baixado travado, fui ali entrevistando, Xané 6141. Trip 5400, livre pouso na 10, vento 090 graus, Gono 49. Livre, Lima, que nos ilou até o parte 3, está livre, vem aquilo. Aguardando autorização de pouso, 6141. Quem ligou para o pouso para o trip? Afirma, livre, pouso vento 080 graus, cono 4 nós. Muito boa tarde, Golno 328, estabilizado GLS da 1-0. Boa tarde, Golno 328, reporte externo. Reporte externo, Golno 328. Patrulha 040, propõe modificar. Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, desça para 1.500 pés, toda a rotatória. Modificada ao 53, Juliette Bravo Delta. Bravo Delta. Charlie Alfa Tango, passou pro Tango. Torre 18, meia dúzia, Charlie Alfa Tango. 1186, grato. Oi, poderia confirmar a aeronave precede o gol? 1328. É o bus da Ocean Air, está a 3 milhas da cabeceira. Ok, certo. 00, autoridade, comentário. 00, certo, posição de bolo, velho. Turno 600, autorizado e cemitário. Vai chamar tarde, voo 600. Solo Salvador, bom dia, 3400, livro. Boa tarde, 3400, táxi via Alfa e reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, reporte antes da Juliette, 5400. Cono externo, gol no 328. Gente, vento 090 graus, cono 2 nós, altímetro no 0 no 2, aguarde autorização para pouso. Ok, guardando seus pais, o gol no 328. O Charlie Alfa Tango está no vertical do farol de Itapuã. Gente, pensam seguir para 17, o Charlie Alfa Tango. Tem condições de pousar na 35, já sem interferir com o pouso na 120. Gente, já temos aeronave que já passou externo, por enquanto mantém a Itapuã, aguarde para prosseguir para 35, Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango. Para 1909, se tiver condições. Ok, vamos reduzir agora para 1909 e 2030. É 141, solo 56, livre à direita, solo 121, decimal 9. Livre à direita, 219, 6141. 81, direita, 080 para interceptar o localizador. Direita 080 para o LAC, 2581. Através do portão 04, são ingressos com segurança via Índia para o portão 01, o 35400, segunda esquerda via Índia. Segunda esquerda via Índia, após o mesmo passar através do 45400. O solo, boa tarde, o Xané 6149, livrou na sua escuta. Tarde, Xané 6149, táxi via Alfa, foi Juliette para o portão 07. Alfa e Juliette para o 07, 6149. Estou de direção para a 6130. A transmissão foi sobreposta, confirme, aeronave chamou o solo. Eu vou 1394, centro da Quebec, eu tô de direção Galeão 380. Boa tarde, Golno 394. Galeão, eu tenho autorizado 3620. Copia ou aguarda o 380? Copia, Golno 394. Golno 394, Galeão, nível 3620, autorizado. Aerovia Peruísque 50 até Videve, Bravo India Delta Eco Victor, após Upper November 857, até Porto Seguro, Serra Golfo Romeo, após Upper Zulu 16 até Gruf, Golfo Romeo Uniforme Fox Fox, e após Upper Zulu 14 até Toquim, Tango Oscar Kilo India Mike. Decola pista 10 após decolagem curva direita na subida da El, após Leda, após Videve. Aciona 5425, controle 119.8. 205, direto Videve, o Recife é no 251, alternativa 123325. Segura, peso Luna, meia, grupo, peso Luna, 4, decola 10 com curva direita, saída da El, Leda, Videve. 5425, transponder, controle 119.8, 1394. Pipeline 394 no portão 5, chame pronto, pushback. Já chama para o pushback, estacionamento, voo 1394. Salve Salvador, 924 da Gol, portão 4, estacionamento. 04 irá aguardar, número 2 para iniciar, aguardando a liberação da retaguarda do Boeing da companhia. 924. Cono 780, vento 1,00 graus, cono 2 nós, altímetro no 0 no 2, livre pouso no 1,0. Gente, pouso autorizado, agora 780. Corre, Júlio S, Bravo Delta. Tá no corredor ainda lá. Estou no reporte externo. Passa aí. Júlio S, Bravo Delta, siga para a rotatória, reporte rotatória. Passarei na rotatória, a intenção de pouso é 1,0. Sim, Juliette Bravo Delta, estamos com sequenciamento de 3 aeronaves para 1-0 no momento, vai aguardar para ingressar na sequência. Bravo Delta. Alguma chance de após o tráfego na final a gente alinhar? Após o gol não, temos uma força aérea, possivelmente após o FAB. Vamos ver quando estiver mais próximo. Tá bom, obrigado. Charlie Alfa Tango, visual com o Embraer 135 da Força Aérea na final da 1-0. Afirmativo, então. Após a passagem do mesmo, à sua esquerda, segue para 35, reparte na final da 35. Afirmativo, após a passagem do mesmo, Charlie Alfa Tango reportará na final da 35. Time 320, complete a aproximação, torre 18, 612 e Monfort. 18, bem, obrigado, boa tarde. Afirma. 780, solo 100, livre à direita, solo 121, decimal 9. Qualidade, solo 119, voo na 780. Torre, boa tarde, chame 6320. Boa tarde, 6320, a parte externa. Botará. Roda Juliette, o Goro 328. E um tráfego já na final ILS, após o Xané, vamos mandar prosseguir, manter a posição por enquanto, Guardião 07. Juliette, para ingresso. Alfa, antes da Juliette, encontrará o voo 328, próximo da Juliette. 328, ingressa via Juliette para o portão 02. Ok, via Juliette para o 02, voo 328. Número 600, tá na escuta do solo ainda? Zero, condições de taxiar mais à frente para liberar espaço para parqueamento da aeronave na retaguarda. Grato. Xalha Fatão, livre pouso na 35, vento 1-0-0 graus, cono 3 nós, altímetro 1-0 no 2. TV Pro na 35, Altali, Alfa Tango. Câmbio externo, baixo travado 6320. Recente, aguarde pista livre, vento 1-0-0 graus, cono 3 nós, altímetro no 0 no 2. Gente aguardando. 6320, corrigindo, Força Aérea 2581, solo 1-0-2, livre à direita, solo 1-2-1, decimal 9. Tá livrando, vai chamar só. Faixa 02581, livrou. Faixa 02581, prossegue parte de autoridade. Afirmativo. 0251, táxi V Alfa, após vai ingressar próxima direita na taxiway Delta. Vai manter a taxiway Delta aguardando autorização para o cruzamento da pista. Bem, Alfa na próxima direita Delta e aguarda para ingresso na pista. 924, pode iniciar. O segundo 4 nosso. Livre pouso 6320. Agora está livre, chame táxi. 924, iniciando Alfa. 07, visual com chuné na final. Vicente segue na retaguarda do mesmo para o pátio autoridades, é parte na curta final. Bruno 780, ingressa Juliette, portão 11, portão 11. Novo Delta, ingresse no numa final de 5 milhas para 10, reparte na final. 5 milhas para a final, Novo Delta. Afirmativo, reparte na curta final. Direto, informamos que o Airbus que está no ponto de espera vai alinhar e manter. 3661 na linha, mantém 10. 61 vai alinhar e manter 10, tá 3661. Ponte para ingressar no pátio principal, Lima Trizulu. Linha 320, solo 05, liga à direita, solo 121, decimal 9. 219, positivo. Chama 210, desce para 2000 pés, ajuste 102, reposta no localizador. 2000, vai reportar no localizador do 620. Chama 320, boa tarde, via Alfa, reposta da Juliette para ingresso. Alfa, reposta da Juliette, 320. No livre decolar da 10, vento uma centena com 2 nós. Autorizado decolar essa 3661 no 10. Virando base para sinal, controle embaixado, checado. Juliette, Bravo. Gente, vento uma centena com 2 nós, altímetro no 012, aguarde pista livre. Bravo. 012, tem um bom voo e boa tarde, igual 924. India Alpha, espera 1862, eu vou 1924. Confirma intenções de voo, afastar quantas milhas e que localidade? Da restrição, velocidade FTL, apenas reporte estabilizado, 6210. Bem, grato, 6210. 0131, controle 119, decimal 8, torre 118, decimal 612, autólima Tango. Solima Tango, tá no pátio 4, confirma que vocês abordam. Coroa de Coral, 3661, vigilância. Direto Coral, muito obrigado, 3661. 6320, aproximando-se da Juliette. 6320 vai prosseguir via Juliette para a remota 13. Juliette para 13, positivo. Aguarde, Lima Trizulu, mantém a posição. Solo Salvador, muito boa tarde, eu tô 3144. 3144, Fortaleza, guarda de cobre, mantém a escuta. Guardando. Zulu tá visual com o Airbus da Avianca ingressando via Juliette. Segue o Airbus. Cruza o pátio principal e reporte na Lima para prosseguir. Juliette está em Zulu. Autorizado cruzar pistão no zero até o pátio de autoridade, seguindo o sinalizador. Você vai ingressar na pista e levar o pátio de autoridade, 3581. Salvador, 35489 para puxa acionamento com pátio 3. Autorizado, 35489, sanidade. Contará. Juliette Bravo Delta, boa tarde, envia Alfa por quilo até o pátio 3. Altímetro no 02, livre táxi, chama para o ingresso. Gente, boa tarde. Voltando 3144. Controle, está 3661 ou não? 70, via peso 119, decola da pista no 0, perfil Momo, transição próxima. Proti, com curva esquerda, transponer 5456, controle 119, decimal 8. Então, 3144, autorizado Fortaleza, nível 370, Pesolo 19, saída Momo, transição Proti, decolando 10. Primeira curva esquerda, 5456, transponder 198 na posição 08. Então, 3144, protegimento correto, chame pronto. Chama na. Juliette Bravo Delta, atente ao pushback do trip no pátio, ok? Como 2-9. Decolagem. Solo, gol 1-3-9-4, 1-0-5 para o pushback, seu nome? Já daqui a pouco. 394? Bono 394, aguardo para início do pushback acionamento no portão 05. Salvador, trip 54 Edinaldo acionado com 56 a bordo, 4 horas, alterna Salvador para o táxi. Lima Kilo Zulu vai prosseguir Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, chama novamente a torre para prosseguir o táxi. O trip 5489 para o táxi acionado com 56 a bordo, 4 horas, alterna Salvador. Cliente, trip 5489, táxi via pátio 3, Juliette Alfa até o ponto de espera, piso no 0. Quando lá, turno no 86, ajuste no 01 no 2, agora bom voo. Juliette Alfa, 186, ponto de espera, 1012, grato. Hotel Lima Tango, prossiga. Decolando a 7, vai ingressar a corredora cheque, respeito de destino é o Ondina, senhor. Hotel Litoral, Hotel Lima Tango, reporte final pouso, Ondina. Agora final pouso, Ondina, Tango. 80, via Golf 677. Decola da pista no 7, curva direita, perfil da Eoleza, após direto, transponder 5435, controle 199, decimal 8 e a 2186. Vicente, o Guardião 07, tem uma aeronave já com pouso autorizado. Aguarde mais previsão de 2 minutos, o Guardião 07.